andressedesmoral.com.br. Turma da Brigadeira. Ô, menina tá louca, quer quebrar minha cama. Com essa cara de Patrícia, engana tua fama. De periculosa, sentando comanda. Uma noite você tem pra mostrar que me ama. Sabe que nós é bandido e não se apaixona. Sabe que nós é bandido e não se apaixona. E uma noite você tem pra mostrar que me ama. E uma noite você tem pra mostrar que me ama. Vai no chão, doidona, vai no chão, doidona. Dança pra chamar atenção, tu quer ficar, então toma. Vai no chão, doidona, vai no chão, doidona. Dança pra chamar atenção, tu quer ficar, então toma. Vai no chão, doidona, vai no chão, doidona. Dança pra chamar atenção, tu quer ficar, então toma. Vai no chão, doidona, vai no chão, doidona. Dança pra chamar atenção. André Cedeiros, o mural de Ibicoara. DJ, solta a brigadeira e vem. Oh, menina tá louca, quer quebrar minha cama. Com essa cara de Patrícia, engana tua fama. De periculosa, sentando comanda. Uma noite você tem pra mostrar que me ama. Sabe que nós é bandido e não se apaixona. Sabe que nós é bandido e não se apaixona. Uma noite você tem pra mostrar que me ama. Uma noite você tem pra mostrar vem que vem, me vai. Ama. Vai no chão, doidona, vai no chão, doidona. Dança pra chamar atenção, tu quer ficar então toma. Vai no chão, doidona, vai no chão, doidona. Dança pra chamar atenção, tu quer ficar. Vem, vem, vem. Vai no chão, doidona, vai no chão, vai. Dança pra chamar atenção, tu quer ficar então toma. Dança pra chamar atenção, tu quer ficar, toma! 07193583000 J Marcelo.